Oi, para o táxi, o ONU 714 com ONU 56 a bordo, autonomia de 2 horas alterna Recife. Livra direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Sente direita, chama lá no ponto de espera, o ONU 714. Azul 4178, muito boa noite. Aciona identificação, voa Duna, desce para 3 mil pés. Será 01, ok? Aguarde antes da Juliette. Posição 01. O Web 6746, livre pouso na 10, o vento norte com 4 nós. Livre pouso, 6746. Salvador, 1606, para táxi 440, Fortaleza, 64 a bordo. 64 a bordo, é isso? Afirmo, 64. Tá livre o táxi, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chama para a decolagem, no 606. Alfa, 606. Até 3226, decolagem foi aos 41, controle em 120, decimal 8, boa noite. Boa noite, 308, até amanhã. Do Rio, bom, 1994, no gate 3, para pushback e acionamento. Aguarde para acionamento, 1994. Web 6746, informa o QNH agora 10, 13, ok? Obrigado, 1013. Jamo. 3226, livre Jamo. Jamo, obrigado. Dá pra passar um gosto que essa convida? Força 344, pode receber a nave da Gol e para na posição 1. Afirmativo, ingresso via Juliette para a posição 01, 5344. 44. O senhor segue em regras de condições de igual instrumento, recebendo o senhor no 188. Brasil Vida 01, para informação, a pista em uso é 10. O senhor tem intenção de pouso de pista no 01 no site de Salvador? O Gol 714 está pronto para decolagem? Afirma. Ok, ali mantém o 01714. Ali mantém o Gol 714. Mantendo essa indicada em mais 20 minutos, o senhor chega próximo ao eixo da cabeceira 17. Uno 994, coordena com a equipe de solo, após o táxi do Trip e a sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi. Coordenando a equipe, após o Trip, autorizado chamar a táxi, Uno 994. Vou querer negar no 0 no 3, vou no 994. Ajuste 3, no 0 Web 6746 no solo aos 44, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Livra à direita, prossiga na Alfa e informa antes da Taxi Juliette, Web 6746. Gol no 714, reautorizado, a linha decola, o vento é variável com 2 nós. Sente autorizada a decolagem, Gol 1714. No 606, ali mantém o 0. A intensidade 1 na transmissão do 606, ok? É, melhorou o 606, ali mantém o 0. Afirmativo, agora sim, ali mantém, alto e claro. O Gol no 714 decolou os 46, controle em 19, corrijo, 120.8, bom voo, boa noite. 1208, Gol no 714. Salvador. Controle, boa noite, Gol no 714. Gol 714, muito boa noite, está sob contato radar, CBA 230, a saída Pucajó-Maracajó. Ciente, 230, Pucajó-Aracajó, Gol 1714. 714 após 2000, está autorizada para o Adjamo? Ciente, após 2000, autorizado para o Adjamo, Gol 1714. Aguarde a expectativa de 3 minutos, o 1896, aguarde. 3 minutos, está aguardando. 3, 2, 2, 6. Boa noite, bom voo. Obrigado. 0351-2000, PES ajustado 1013, livre sinal ILS-3, reporte estabilizado. 2000, 1013, reporte estabilizado aqui, vem. Para o táxi, o Gol 1994 com 1396 PAB 0207, autonomia alternando Natal. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Repostará ponto de espera, pronto, Gol 1994. Próximo, Juliette, F746. 6746, ingresso via Juliette para o portão 02. Juliette para o portão 02, F746. Correu Gol 896, podemos acionar na posição por parte de risco? Está livre acionamento, coordene com a equipe de solo após o táxi do Web, a sua cauda, está autorizado a iniciar o push para o táxi, voltímetro no 013, Gol 1896. Ok, então, hein? Vamos acionar em coordenação, depois a gente chama para o táxi 1013. Espera, pronto, Gol 1994. A linha manteve 1994. A linha manteve 1994. Gol 606, decolou aos 48, controle em 120.8, boa noite. 208, obrigado. Controle, boa noite, Gol 1606. Gol 606, boa noite, está sob contato radar, Sabel 390, saída Pucajamos e Pá. Pucajamos, obrigado. O Gol 994, livre decolagem da 10, o vento é de norte com 2 nós. Autorizado decolagem, Gol 994. 4994, decolou 51, controle em 120.8, boa noite. Controle 208, boa noite, 1994. Complete final sobre torre 18, meia dúzia. Boa noite, por favor. Controle Salvador, gol 1994. Confirme para o gol 9606. Negativo, azul 4178, controle. Confirme para azul 4178. Azul 4178, desce para 2000 pés, o ajuste 1013, ele final SXR, reporte estabilizado. 2013, chamada original, 4178. Chave travado, livre pouso, 3530. Controle Salvador, é o gol 1994. Gol 1994, está sob contato radar, Salvador 350, saída Pucajamos e Pá. Pucajamos 1994. Era o gol 1896. Táxi, à direita vai chamar para o 896. Apresente autorizada a PRO de Campina Grande. Campina Grande, graça 606. Bom, 1714, chama Recife, 12545. Alterna 1685. 12545, alterna 12685, bom, 1714. Bolo 606, chame Recife, 12545, Fernando, 12685. 12545, 2685, obrigado. Sertango Vitor, desce agora para 3, meu peso ajustado 1003. Oscar, o Brasil 01. Torre, é o gol 1896, ponto de espera, pista 10, pronto. 1896, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 1896. Tua 3520 no solo 55, ao livrar à direita, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette, portão 8, 3520. Por 896, livre decolagem da 1-0, vento 040 graus com 2 nós. Iniciando pista na 0, no 896. Torre, Salvador 198216, muito boa noite. Olá. Salvador Azul 4176, muito boa, bom dia. Ok, boa noite, Azul 4178, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. 4178. Azul 4178, o altímetro no 0, 1 no 3, o vento variável com 2 nós, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso, vento no 0, 4178. 1 no 8, 9, 6, decolou 57, o controle em 1, 2, 0, decimal 8, boa noite. Controle 2, 0, 8, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, 1896 da Gol, decola, tá na sua escuta, Boca Caju. Boa noite, 1896, boa noite, tá com contato radar, Sabel 370, depois da Boca Jamaracaju. Boca Jamaracaju 370, 1896. Solicita prosseguir o torneio pronto do Brasil Vida 01 para final 97. Então o senhor modifica as regras da presente, o Brasil Vida 01? Afirmativo. Brasil Vida 01, seu plano foi modificado aos 1-03-59 Zulu, 0359 Zulu. O senhor desce agora para o 1500 pés. Reporte, aguarde transferência de comunicações, ajuste 1013. Gente, descendo para 1.500 pés, com 1.013, vai agora para o transferência para o Brasil 01. Azul 4178 no solo 00, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 8 do PAT 3. Gente, vai levar à direita, táxi via Alfa aqui, ao posição 8, PAT 3, Azul 4178. O Brasil Vida 01 chama agora a torre 1-8-6-12. 6-8, pega, grato, trabalho. Belém, solicito o 39. 39 é incorreto, eu tenho aqui o 38 autorizado, aceita? Ok, TRIP 5307, boa noite, aprovado para Belém, nível de voo 380, aerovia Upper Zulu 41, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição prova, o transponder é 5450 e o controle opera em 120.8, coteja. Reto, chama para acionamento. Oi, Salvador, muito boa noite. O Brasil Vida 01, base pela direita da 17, baixar travado. Brasil Vida 01, está livre pouso na 17, o vento 020 graus com 2 nós, o altímetro no 013. Qual o pátio de estacionamento após pouso? Vai, senhor Garabata, está autorizado pouso para o Brasil Vida 01. Gente, após o pouso já está autorizado o backtrack, ok? Certo, autorizado o backtrack após o pouso do Brasil Vida 01. Gol no 896, chama Recife no 2545, alternando no 2685. 01, no solo ao 04, autorizado backtrack, reporte livrando na bata, até já. noite.